acting nice, know how to charm. You see the goods, but not the price. I wonder. You turn your back on poverty. You got your high society. Call up your friends, you know them all. You're still immune to rise and fall. Got Heart com Anytime, Anywhere. E agora a gente vai ouvir uma. Na verdade, o mundo ainda está muito abalado com a sua morte na última semana. A gente vai ouvir uma versão fantástica dessa música escrita pelo Prince e que ficou mais famosa pela regravação da Sinéad O'Connor. Então a gente vai ouvir com Chris Cornell, Nothing Compares to You. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out all night and sleep all day since you took your love away. Nothing can take away these blues. There's nothing compared. Nothing compared to you. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, just reminds me of you. I went to the doctor and guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares. Nothing compares. Simons. Grande versão ao vivo de Nothing Compares to You com Chris Cornell, uma perda irreparável para o mundo do rock. Mas é isso aí, agora a gente vai com uma banda inglesa, formada em Londres. Eles se juntaram em 68, mais de 20 músicos já fizeram parte dessa banda. Eles tocaram rock progressivo nos 5 primeiros anos da carreira e mudaram um pouco para art rock e pós-progressivo nos álbuns subsequentes. Então a gente vai ouvir agora King Crimson, do álbum do mesmo nome, In the Court of the Crimson King. Tournament's begun. The purple piper plays is June, the choir softly sing three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. Smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Viagem que Pink Floyd, esse é King Crimson, sonsaço, né? É bem, bem progressivo, eu acho um som muito legal. Mas é isso, a próxima que a gente vai ouvir agora é de um americano nascido em 42, nasceu em Seattle e foi um dos maiores músicos da história do rock. Começou a tocar guitarra aos 15 anos e aos 27 foi headliner do mais famoso festival de rock da história, Woodstock. Isso em 69. James Marshall Hendrix, ou Jimi Hendrix, a gente vai ouvir com ele, All Along the Watchtower. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, to drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. We'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Jimi Hendrix, um dos maiores guitarristas da história, com All Along the Watchtower. Agora a gente vai ouvir um som aí de um cara que é muito mais conhecido pela banda que ele fundou, mas ele tem uma carreira solo consolidada também, com dois álbuns lançados. Um deles é a trilha sonora do filme Young Guns 2, que foi duas vezes multiplatina nos Estados Unidos e no Canadá. A gente vai ouvir então com John Bon Jovi, Santa Fé. They say that no man is an island, and good things come to those who wait, but the things I hear are there just to me. Every dog will have his day. The spirits, they intoxicate me. I watch them infiltrate my soul. They try to say it's too late. Turns a killer into a hero. Well, I blame this. Aí, grande som do John Bon Jovi com Santa Fé, direto da trilha sonora de Young Guns 2. E eu queria mandar um abraço agora para um brother meu que tá lá na Austrália ouvindo. Birigui, grande abraço, valeu aí por acompanhar a rádio, mesmo estando longe, é um prazer. E tem mais gente agora se conectando, agradecer esse pessoal também. E mandar um beijo especial pro meu amor, Camila, você tá aí no México, longe, mas tá ouvindo também, valeu, muito obrigado. Chega logo, tá bom? E agora a gente vai ouvir um som de um norte-irlandês nascido em 52 e que nos deixou em 2011, guitarrista virtuoso de blues, tocou nas bandas irlandesas Skid Row, na banda irlandesa Skid Row, não americana, e no Thin Lizzy, e na inglesa Colosseum 2. Então a gente vai ouvir com o grande, grande Gary Moore, Still Got the Blues. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. We'll be right back. Radio Station. Grande Gary Moore, saudades desse cara tocando blues excepcional, muito legal esse som. Agora a gente vai ouvir um som de um americano nascido em New Jersey em 1950. Ele ficou conhecido por duas músicas em filmes do Sylvester Stallone. Uma é Angel of the City, que tocou no filme Cobra, e a outra é que a gente vai ouvir agora. A gente vai ouvir então Robert Tapper com No Easy Way Out. Essa é da trilha sonora do Rocky 4. Não sei se vocês lembram da sequência onde toca essa música. Logo depois que o Mick morre, ele fica em dúvida se vai lutar ou não, pega a Lamborghini preta dele, sai dirigindo pela cidade e vai tocando essa música. Grande som de Robert Tapper. E eu queria convidar vocês aí para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z. Segue a gente lá, faz seu pedido de música, sua reclamação, sua sugestão, qualquer coisa. E no Facebook é o www.facebook.com/neorockzone, tudo junto, tá legal? E é isso aí. Agora a gente vai tocar um som de uma banda australiana, aí em homenagem ao Billy Gray, que tá lá, não sei se ele tá ouvindo a gente ainda, mas uma banda australiana formada em 81 em Sydney. Tiveram duas fases, de 81 até 97 e de 2003 permanecendo aí nativa até hoje. Sempre tocaram rock e fizeram até um new wave em algumas músicas. Então a gente vai ouvir com Hoodoo Gurus, A Thousand Miles Away. Estimated time of arrival 9:30 a.m. Been up before the sun and now I'm tired before I even begin. Now you're flying. I got so much work in front of me. Really flying. It stretches out far as the eye can see. I can see. Spend half my life in airports doing crosswords or attempting to sleep. And when the bar is open, then you'll often find the warming a seat. Now you're flying. I never find a place where I can stay. Really flying. I'd rather be 1,000 miles away. 1,000 miles away. Sometimes in all that it's cracked up to be. You can't be as lonely at the top as at the bottom of that corporate tree. Now you're flying. I'm told I'm going places. Who can say? Really flying. I might arrive, but I'll be gone the very next day. I must be on my way. Opportunities I'd like. Your online radio station. Aí fomos de Hoodoo Gurus com A Thousand Miles Away. Um grande som, né? Remete a saudade, assim, muito legal, belo som. Agora a gente vai ouvir uma banda formada em São Francisco, na Califórnia, em 65. Eles foram os pioneiros do rock psicodélico e foram headliners dos três maiores festivais de rock dos anos 60 nos Estados Unidos: Monterey em 67 e Woodstock e Altamont em 69. A música que a gente vai ouvir rendeu uma ótima performance de Jim Carrey no filme The Cable Guy de 96. Alguém lembra? A gente vai ouvir com Jefferson Airplane, Somebody to Love. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies, don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love, love. Jefferson Airplane, Somebody to Love. É um grande som também. Eu gosto muito desse tipo de som psicodélico assim. E nosso programa é um oferecimento de ShipMax. Quando você for viajar, leve um chip da ShipMax e não se assuste com a conta de celular no final. Tarifas de celular e de internet bem em conta para você usar enquanto estiver viajando, tá certo? Hoje é aniversário do meu grande brother Reinaldo Seleghini, que está sempre aí ouvindo a rádio. Queria mandar um abraço para ele, feliz aniversário, muitos anos de vida, tá certo? Agora a gente vai ouvir um som de um inglês de Londres, tocou nas bandas Humble Pie e The Herd, mas ele ficou muito mais conhecido pelo seu trabalho solo, principalmente pelo álbum Frampton Comes Alive, lançado no início de 76. Ele é guitarrista e voz tenor. A gente vai ouvir então com Peter Frampton, Holding On To You. Singing, working out my life. feelings right. Well, the years keep rolling on, but my heart is strong. I'm holding on, yeah. I'm only letting go. I just started to hold on harder to you. I won't be letting go. I just wanted you to know, yeah. I won't be letting go. I just started to hold on harder to you. To you, yeah, yeah. Agora a gente vai ouvir aqui mais um raro caso de rock nacional aqui na Neo Rock Zone. É um grande compositor, foi baixista dos Titãs e hoje segue carreira solo. Tem parcerias aí firmes com Skank, Jota Quest e teve com Cássia Eller e com Cidade Negra. Então a gente vai ouvir aí com Nando Reis, Por Onde Andei. Desculpe, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo de dizer que andei errado. E eu entendo, as suas queixas estão justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana. Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança. Por onde andei enquanto você me procurava? Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava?

noche. Fleetwood Mac. Essa música também fez parte da trilha sonora do filme School of Rock com o Jack Black. Muito legal também esse filme. E agora, para fechar a noite de hoje, que já são 9 horas e 5 minutos, a gente vai ouvir uma banda de Los Angeles formada em 91. E a inspiração da banda veio por sons e instrumentos do heavy metal e hip hop. Eles são conhecidos pelos seus integrantes terem uma visão esquerdista e visões políticas revolucionárias. Apesar disso, sempre fizeram um nu metal de qualidade. Então a gente vai ouvir aí para fechar a noite de hoje. Queria agradecer todo mundo que está ouvindo, pessoal do exterior, México, Austrália. Então a gente vai ouvir para fechar. Apesar do programa ter sido hoje mais light, mas a gente vai fechar com uma porrada aí. Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Killing in the name of